Algumas pessoas dizem que o mundo é ruim, porque muitas coisas erradas acontecem, porque as dificuldades são grandes, para quem não tem nem o básico para sobreviver, que os maus não são punidos, que ser bom não leva a nada. Enfim, que aqui é palco de sofrimento. Mas o que que o mundo realmente gera? O que que ele faz? Essas nossas conclusões são tiradas em cima do que as pessoas fazem. E o que elas fazem causam reflexos e reações em cadeia. O mundo ou o planeta é a morada humana e fornece tudo o que precisamos de uma forma abundante, possibilitando a vida nas suas mais diversas manifestações. O ar puro é fonte de energia. A água, que nos alimenta e nos refresca, é revigorante. Da terra nós cultivamos o alimento natural na sua essência verdadeira. São inúmeras as formas que nos são oferecidas. Mas todas essas dádivas são desprezadas e corrompidas. São envenenadas, causando reações em todos nós. Tem uma frase bem humorada que diz que a Terra não é um lugar ruim, mas é muito mal frequentada. Jesus, o nosso mestre, o nosso orientador, ele nos disse que feliz é aquele que está passando por qualquer tipo de dificuldade, porque estes são os aprendizados que nós tanto precisamos. E se nós hoje nos deparamos com essas dificuldades, é porque nós temos condições de dar conta delas e de superá-las. Todo sofrimento demonstra que ainda estamos lutando contra as leis do universo. E ao não aceitar ou ao não entender, nós acabamos tentando nos livrar desses sofrimentos de uma forma diferente, que seria o entendimento da lição. A compreensão da harmonia do universo e a Terra, ela está inserida nessa harmonia. A compreensão de Deus, essas compreensões nos trazem a fé. Porque teremos a certeza de que o que acontece no presente, da forma como ele se apresenta, nós entendemos o porquê as coisas estão acontecendo. E ainda a confiança no futuro, sabendo que o esforço de hoje é para algo maior, verdadeiro, sólido. O mundo não é ruim. É a nossa visão, ainda estreita, limitada, que não percebe o quanto somos abençoados por termos a oportunidade reencarnatória em meio a tantas oportunidades. Bem-aventurados são os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.